chão. Agora só se ouve iê-iê-iê, já não se ouve o gostoso samba-canção. Meus boêmios, ex-namorados da lua, trocaram pelas boates as gostosas cerejas das ruas. E os que se dizem boêmios não cantam mais ao luar, vivem engolindo fumaça, virando copo no bar. Adeus serestas, adeus seresteiros, cavaquinho está chorando e também chora o pandeiro. Pobre do violão, parece até soluçar, dizendo adeus às serestas, adeus, adeus ao luar. As gostosas cestas das ruas, e os que se dizem boêmios não cantam mais ao luar, vivem engolindo fumaça, virando o copo dos bar. Adeus serestas, adeus seresteiros, cavaquinho está chorando e também chora o pandeiro. Pobre do violão, parece até soluçar, dizendo adeus às serestas, adeus, adeus ao luar.